Levante o réu. Levanta-te tu, meu filho da puta. Estou inocente para mal dos meus pecados. Silêncio! Silêncio, senão mando evacuar na sala. Cá estamos outra vez, acho que é a sétima. Será a primeira temática, talvez a única, nunca se sabe. O facto de coincidir com o tema semanal da Rádio Casa Viva é potencialmente ainda menos provável, mas, mais uma vez, ninguém aqui se compromete com mais nada do que o que se apresenta neste preciso momento. O tema é, portanto, esse, o aniversário da Cimeira da NATO, ou melhor, o aniversário dessa experiência fantástica e transformadora que foi a sua contestação. Mais banal, não podia ser. E para não fugir da ideia base do programa, vai-se pintalgar a coisa com músicas, quase todas de caráter antimilitarista. Mais óbvio, não podia ser também. Começamos então com três sem tirar fora, a tal referência reverente e encapotada à Troika. Iniciamos a coisa com System of a Down e o tema Boom, seguida Spoon com Don't Make Me a Target e finalmente Love of Diagrams com The Pyramid. Millions of people don't want this war. We've never gotten justice through war. We don't believe the lies being fed to us through the media. Do y'all speak with one voice for peace? I've been walking through your streets, where all your money's earned, where all your buildings crying and foolish neckties working. Revolving fake long houses. Housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Modern globalization, coupled with condemnations, unnecessary death, and the corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. As a Vietnam vet, I do not believe that war should be fought in America's name. It's the most ridiculous thing. I'm here because my brother's in the Navy and we want him to come home alive. I hope it's never gonna happen. We just need una guerra y queremos la paz. I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace. Why must we kill our own kind? Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. So far and keep on marching along, beating his drum. Clubs and sticks and bats and balls for nuclear dicks with their dialect draws that come from a parking lot town where nothing lives in the sun. Don't make me a target. Don't make me a target. When he reached back in his mind, feels like he's breaking the law. There's something back there he got that nobody knows. He never claimed to say what he says. He smells like the inside of closets upstairs. The kind will nobody go. Yeah. próximos dias 19 e 20 de novembro teremos em Lisboa os senhores da guerra, aqui neste local. Estarão reunidos na cimeira da NATO, que discutirá o novo conceito estratégico da Aliança Militar. Este novo conceito estratégico define o que será o rumo da Aliança Militar nos próximos 10 anos. O rumo é claro, é o rumo da guerra infinita. Nos documentos preparatórios, que são públicos, que existem muitos documentos secretos, os que são públicos permitem deslumbrar três eixos fundamentais deste novo conceito estratégico. O primeiro é o cancelamento do programa de desarmamento nuclear. Portanto, a política do nuclear continuará. Teremos também a continuidade do sistema de defesa antimíssil que estará instalado no coração da Europa. Em segundo lugar, continuaremos com a escalada ao armamento militar e as despesas militares. Aliás, o Tratado de Lisboa abriu porta a que os Estados-membros se comprometessem e participassem nesta despesa que é o orçamento militar e que atinge tantos milhões de euros. Em terceiro lugar, o novo conceito estratégico define o que é a nova Aliança Atlântica, ou seja, deixa de ter um caráter defensivo e passa a ter um caráter ofensivo. Nós achamos que a NATO e o novo conceito estratégico são as ameaças à paz e à estabilidade. Estaremos em Lisboa a protestar contra esta cimeira. Les arnaqueurs, ils sont la rue Saint-Rom. Tu sais, les revendeurs de la flûte nippone. Et les tavernes, il est 9, t'as fait la Rome. Les bras sont saillés, les bras sur le palier, prêts à dévaliser. Prêts à tout profonder, la marchandise en arrêt. C'est la rue, interdit ton petit portefeuille. Si t'es pas bien fringué, t'es triqué à l'accueil. Et mes mémons sur Claude sont désormais en deuil. Elle te fait grand léon, les vendeurs en jupon. Si tant t'es marron, et calé, calé, calé, calé, calé, son. Je crois qu'ici la cuisine est un rite. Le sel est bilié, catapulte, catapulte. Y'a pas de cassoulet, non pas dans toutes les marmites. Non, si vous pouvez pas n'insulte, mais des milliers de restaurants sont remplacés aussitôt par des milliers de McDo. Moi, dans mon quartier, dans ma cité, c'est épuisé. Et moi j'aime ça. Je butine, mes racines sont latines. Voir de bleu de là, j'ai vendu l'idée qu'on peut t'aimer. Et la violette et l'odeur du tachinonazo. Même l'espoir qu'on peut t'avoir. L'accent du canal sans porter les mêmes travaux. Toulouse, Toulouse, oh la ville rose. Toulouse, Toulouse, c'est de plus en plus rose. Toulouse, Toulouse, c'est la ville close. Toulouse, Toulouse, on explose. Y'a la rue qui douille, la rue des magouilles, la rue qui te dépouille comme sa rue défaste, la rue qui te démasque, là tu casques, tu casques, tu casques. Yeah, yeah. Y'avait le scalpé, son action sanitaire et sociale, les réfugiés anarcho-espagnols. Assimilé. Il reste les heureux bosseurs de l'aérospatial. Le dimanche sans clean, le matin en jogging, l'après-midi en jean. Oh, déjà l'on dissert sur la démocratie en Chine. C'est dividi, vous confirme qu'ici y'a moins de pluie que bouger la gare en Atari. Et quand il pleut, le ciel bascule dans le cri. J'ai passé les ragots de baisse météo, de cabo la Giro. Si j'étais paysan, moi je le reviens. Pom, pom. Des musettes à la périphérie des succès catholiques. On assume le peuple qui vient faire sa fête. Sur des hymnes romantiques, ils tortillent du slip. Manque de pratique, il faut qu'on le respecte. Toulouse, Toulouse, pour la ville rose. Toulouse, Toulouse, c'est de plus en plus rose. Toulouse, Toulouse, c'est la ville tosse. Toulouse, Toulouse, on t'explose. Ne pensons pas qu'à Toulouse, toutes les villes en leur lose. Ne pensons pas qu'à la région PACA. Qui a si à cas et pourquoi pas les cités? Et ne passons pas qu'à Toulouse, toutes les villes en leur lousent. Ne passons pas qu'à Barbara, Barbara, la région PACA. Qui a si à cas et pourquoi pas les cités? Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse, Toulouse Atenção, ouvintes! Se conduzir, não sintonize a rádio Casa Viva. Obrigado. No princípio, era o medo, a mais velha tática de domínio. Ainda o Futre não se tinha candidatado no Sporting e já eles diziam que vão vir charters de Black Blockers, gente disposta a partir Lisboa de cima a baixo. Diz que houve malta dos Super Dragões que chegou a fretar camionetas para ir dar uma mão, mas os contactos que tem na polícia avisaram-nos a tempo e não tiveram que se deslocar sem razão. Mas terá havido gente que genuinamente quer uma oportunidade para partir tudo, tão farta que está, que foi a Lisboa em vão, claro, que andava tudo numa de paz, amor e não violência, era só malta treinada em diminuir a tensão. Não houve meio de comunicação que não tivesse uma reportagem sobre o Black Bloc. Disse que a polícia tinha informações sobre já estarem muitos em Lisboa. Tentou-se, de todas as formas possíveis, fazer equivaler protesto e vandalismo. Há um ano, Lisboa era uma cidade em estado de sítio, e para o lisboeta comum, isso era sentido como mais seguro do que qualquer vislumbre de contestação. Minhas senhoras e meus senhores, o medo. Juntos fazem o que ficou conhecido pelo Black Bloc, o Bloco Negro. Não é uma organização, é antes uma estratégia de manifestação anarquista que junta vários movimentos com ideais comuns, habitualmente contra os símbolos do capitalismo e da globalização, e por norma, com recurso à violência. São facilmente reconhecidos pelas roupas e máscaras pretas que lhes deram o nome. Alguns elementos de grupos violentos já estarão em Portugal a preparar manifestações que poderão decorrer a quando da Cimeira da NAP, a 19 e 20 deste mês. Já está uma pequena guarda avançada desses grupos e, eventualmente, não serão os mais violentos, esses deverão chegar, é inevitável que cheguem. Agora, naturalmente que a polícia, os serviços de informações, as forças de segurança estão muito atentas a esse fenómeno, têm tido uma preparação especial. As polícias e os serviços de informações estão a controlar estes elementos e nas últimas semanas têm decorrido várias reuniões preparatórias para a Cimeira da NATO. A ocasião é especial, vai reunir dezenas de chefes de Estado e de Governo em Lisboa, entre eles o presidente norte-americano Barack Obama e o presidente russo Dmitry Medvedev. Por tudo isto, já está decidida a suspensão do acordo de Schengen antes, durante e depois do encontro. Desde o dia 16 e até ao dia 24 deste mês, será reativado o controle das fronteiras. E as forças especiais de polícia estão já a receber treino intensivo para controlar eventuais desacatos. A operação de segurança tem várias facetas, várias áreas de trabalho. Tem, obviamente, a que nos preocupa mais, que é a vertente da manutenção e reposição da ordem pública, mas tem também a toda a operação de segurança associada à deslocação do número elevado, deslocação simultânea do número elevado de chefes de Estado, delegações, hotéis onde vão ficar instalados. One, two, three, four. The cold steel of my rifle as I dream of foreign lands, and I promise myself I will cherish every moment I can. But there's ghosts that follow me around everywhere I am. When I say goodbye, I try to be strong. Now I'm going back to the U.S. where I belong. I am never alone. The war seems to follow me home. No longer an active soldier when I walk down the street. Now I'm shaking hands with everyone that I meet. Watch everyone, I'm wondering what they see. It's a million ways on how what's foreign to me. I came off a long time, I left this place in 2003. May we never forget the sacrifices my friends made for me. Nesta altura, já a União de Sindicatos de Lisboa tinha ido informar a PSP de que grupos violentos se preparavam para ir do Porto. Já sabemos que não falava dos Super Dragões, falava de nós. O PCP, através da CGTP, através da União de Sindicatos de Lisboa, tinha ido dizer à polícia que nós estávamos a preparar ações violentas. Isto, caros amigos, não é ficção. A realidade neste país é que os donos da contestação preferem ver companheiras de luta ameaçados da perda de liberdade, do que partilhar protagonismos. Apoio e participo à greve geral. Mas não é de certeza por ser convocada pela CGTP. Música. o exército da NATO e matamos com o vosso dinheiro. Representamos os vencedores do mundo. Mataremos tudo o que se coloca entre eles e os seus mais que legítimos interesses. Custe o que custar. Não chega para as escolas, que não falte para submarinos. Não dá para apoio social, que não falte para aviões. Não chega para a saúde, que não falte para mil cimeiras, como a que decorrerá na fila a partir de sexta-feira. Obrigado, Lisboa, pelo teu tratado ter permitido que a Europa seja agora um território em militarização acelerada. Obrigado, Lisboa, pelo oferimento. Mil vezes obrigado. Para que nunca falte a gasolina ao meu carro, longa vida à guerra! Que incomodam, olhares que interrogam, e metida no buraco, a cabeça escava mais. Quer ser cega e surda, quer fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir. Mãos que mexericam, agudos que irritam, e estampado nos lábios, o sorriso odeia mais. Quer escorregar, quer fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir. Anúncios imperativos, jovens executivos, e o despertador às sete apita mais. Só quero levantar para fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir. Cremes depilatórios, ajustar os suspensórios, e metido no buraco, o corpo escava mais. Quer ser feio e gordo, quer fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir. Pobre linguagem, domínio da imagem, estampado no balão. O grito não se ouve mais. Quer choramingar, quer fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir. Impostas são as regras, seguem-se as cegas. E o cabo da vida, com travões a mais, quer sobreviver para fugir. Dos olhos do oprimir, dos olhos do oprimir, do de oprimir. Não chega para as escolas que não falte para submarinos. Não chega para apoio social que não falte para aviões. Não chega para a saúde que não falte para mil cimeiras como a que correrá na FIL a partir de sexta-feira. Obrigado, Lisboa, por o teu tratado ter permitido que a Europa seja agora um território em militarização acelerada. Obrigado, Lisboa, pelo acolhimento. Mil vezes obrigado. Para que nunca falte gasolina ao teu carro, longa vida à guerra! Viva! Longa vida à NATO! Tentamos mostrar nas ruas de Lisboa que vai iniciar uma cimeira da NATO e tentamos mostrá-lo fazendo uma ação direta não violenta, criativa, com uma banda de samba, com palhaços pela rua e com um pouco de comédia envolvida, para chamar a atenção que Portugal está neste momento numa guerra que ninguém autoriza, que é unilateral, que nunca fomos atacados pelo Afeganistão e já estamos há 9 anos numa guerra, e que o dinheiro que se está a gastar nesta guerra está a ser tirado da educação, de apoios sociais, e achamos realmente que é uma forma criativa e festiva de nos opormos a alguma coisa que pode envolver muita gente e de uma forma colorida. Cheers, folks. Yeah. The now. Bueno, esto es un ensayo, una muestra de los entrenamientos de preparación que hacemos a la gente que va a participar en acciones de desobediencia civil, acciones no violentas. Antes participa en este tipo de entrenamientos, de este tipo de formaciones. Pues aquí habéis visto, por ejemplo, una sentada. Se trata de bloquear, impedir el paso a un sitio, pues sentándose en el suelo y agarrándose de los brazos. Es una técnica muy usada en muchos sitios, para muchas acciones. ¿Y esperáis que sea necesario utilizar estas técnicas ahora en Lisboa? Es posible que sí, sí, es posible que haga falta hacer este tipo de técnicas. Hay otras, por ejemplo, tumbarse, hacer como una especie de tapiz de alfombra. Es otra técnica también que usamos a veces. También podemos usar, pues, qué sé yo, el... Bueno, también hay encadenamientos o pueden usarse, yo qué sé. Eso depende mucho de la situación, pero esta es una acción típica, una acción muy común de desobediencia civil. Mira, ¿cómo has viajado para Portugal? ¿Vives acá? No, no, yo he venido desde Valencia. ¿Y no tuviste problemas en la frontera? No, yo vine en autobús y en principio no tuve ningún problema. No sé por qué debería detenerlos. No, porque no sé si lo sabes, que están impidiendo personas de entrar, sí, en el país. Sí, sí, ya lo sé, pero otros, claro. Otros activistas. Claro, pero yo, por ejemplo, yo no llevo ni armas, ni llevo objetos peligrosos, ni llevo nada. Como mucho, a lo mejor llevo algún papel que explica qué es lo que vamos a hacer aquí, pero no llevo nada más que eso. No entiendo por qué no podría entrar en Portugal, ¿no? Claro. Yo estuve también en la última cumbre de la OTAN en Estrasburgo y, claro, estuve en medio de la violencia que se desató allí. Uh-huh. Entonces, pero lo que hicimos allí fue también una acción no violenta, fue un bloqueo, intentamos cerrar los accesos de la cumbre allí, y más de 1,000 personas de diferentes países europeos. Y nuestra acción fue exquisitamente pacífica, no hubo ningún problema con la policía. Pero claro, hay otra gente, otros grupos, otros colectivos que pues hacen otros tipos de protestas y claro, muchas veces sin querer nos vemos envueltos en eso, porque claro, si la policía carga y no distingue quién está o quién está haciendo qué, pues va a haber problemas. O sea, el que hay otra gente rompiendo cosas y quemando cosas nos acaba afectando, porque aumenta la tensión, aumenta la dureza de la policía. Y por eso nosotros miramos antes si va a haber gente que va a venir también para y no hemos visto ninguna convocatoria relacionada con Black Bloc. Uh-huh. en internet ni en ningún sitio. O sea que a nosotros no nos consta que se esté haciendo una convocatoria de este tipo de grupos autónomos para hacer una acción tipo Black Bloc aquí. Shout out. did not take this, but I'm a big deal, man, Jerry, you gotta die. I am sick, I'm just making my mind up and taking your breath away. Yeah. objetivo particular desta ação era acabar com o mito de que protesto e violência são sinónimos, que é um mito que tem sido a ser transmitido assim largamente nos últimos dias através da comunicação social, eventualmente também através dos contactos que a polícia tenha na comunicação social. Portanto, o primeiro grande objetivo é demonstrar que se pode ser assertivo, que se pode ser forte nas posições que se tem, que se pode ter a certeza daquilo em que se acredita e estar disposto a dar a cara e a pôr-se perante situações de algum perigo por essas coisas em que se acredita, sem ir por caminhos violentos. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo era explicar que as ações de desobediência civil não violenta não são como cogumelos que nascem espontaneamente e implicam um trabalho bastante prolongado de pensamento e de discussão e, acima de tudo, de treino, que era o que aqui hoje trazia, em que as pessoas interessadas em participar nesse tipo de ações partilham a experiência de como baixar a tensão, de como evitar em qualquer situação ou em todas as situações que nos têm aparecido ao longo da história nestes movimentos e que nos poderão aparecer, hipoteticamente, garantir que a violência nunca será um recurso. O que temos previsto para estes próximos dias, em termos de ações? Temos previsto para... Eu posso falar só em termos do grupo a que pertence. Temos previsto uma flash mob para daqui a bocadinho na estação do Rossio e temos previsto o acontecimento de uma ação de desobediência civil não violenta durante os dois dias da cimeira, ou num dos dois dias da cimeira. Mas o processo de decisão é horizontal e consensual e, portanto, mais moroso do que o processo de decisão vertical em que as ordens emanam e os súbditos cumprem. E, portanto, o local exato, a data exata e a hora exata e o tipo de ação exato não estão ainda definidos. A vossa intenção é mostrar que estão contra, primeiro, a realização desta reunião e depois, no geral, contra a estratégia da NATO no global, não é? O nosso primeiro objetivo é tentar explicar que por muitas retóricas que se ponham à volta de organizações militares, elas não podem viver sem guerra. E, portanto, que havendo uma recusa generalizada à guerra, as instituições militares terão tendência a desaparecer. Esta instituição militar, muito particularmente, é uma instituição militar perigosa, e a história tem-no demonstrado. Por exemplo, nos últimos 9 anos, esta instituição militar, a NATO, invadiu e matou perto de 70 mil pessoas e está a tentar aprovar um conceito estratégico onde o nível de violência, o nível de impunidade perante situações que normalmente não são aceitas no direito internacional passa a ser a letra de lei. Go on, make it be the first. out if you still got one mouth left inside that cave you call. Yeah. E querem isto, filhos da puta? Que a gente lhes dê ouvidos, quando nem temos o que comer. Porque os filhos da puta se alambazaram antes de nós e deixaram-nos na toalha uma côdea porque disseram que não era bom que tivéssemos miolos. E querem estes filhos da puta, que confiemos neles e na merda dos fatinhos de pronto a vestir que lhes escolheu a amante ou a mulher enquanto ele a encornava. E querem estes filhos da puta, que a gente goste deles quando eles não gostam de nós. Os cabões dizem bem de tudo e mal de todos e vão aos urinóis olhar para a cobra cega uns dos outros só para ver qual é o que tem mais peçonha. O senhor ministro leva aí um belo instrumento. Aos todos, isto não é nada, mas já agora sacuda-me para não pingar para o fato. E depois fazem um número nas entrevistas do Canal Cultural em que mostram as fotografias que tiraram na praia numa ilha qualquer miserável do Pacífico e querem que a gente acredite que eles são humanos só porque andam de fato de banho. Antes, filhos da puta. Eu queria era que um ciclone desse lá um saltinho e os levasse a todos para o inferno. Se bem que o diabo não tem culpa nenhuma, porque só está a fazer o trabalho dele e não merece ter que levar com os vossos discursos. Os discursos, filhos da puta, dos discursos. Os discursos dos filhos da puta a dizer que é importante que os urunhos que não sabem ler venham da terrinha para a guerrinha combater lá uns gajos que nem falam português, que um gajo que pós-matar tem que aprender a ler e depois ainda tem que aprender a falar estrangeiro. Não é que os filhos da puta mandam a malta para lá sem sequer um curso de línguas? Depois ainda vão ao enterro abraçar os orfãozinhos e comer-lhes os croquetes. E quando a viúva chega à casa e liga à televisão, é só paz por uns tempos, mas depois, quando o coveiro começa a ganhar o fogo, trata de comprar mais uma carrada de F-17 que se vendem à grosa, mas para os países do terceiro mundo até pode ser avulso. E lá vão mais uns provincianos da terra para a guerra e morrem sem saber ler nem escrever e matam sem saber ler nem escrever. E depois quem fica por cá sente aquilo tudo pelos noticiários como se fosse connosco. E quem não tem TV sente pelo GNR com metralhadoras à porta das embaixadas, que para nós é um brasileiro a dar toques, mas para os outros é um consolo ou um consulado. E os filhos da puta... Nem sequer apanham um trânsito, nem cheiram o sovaco do autocarro, porque têm batedores e lhes fazem as claras em castelo para que cheguem depressa ao palácio e se alambazem com as natas. E depois... são os nossos representantes. Esses filhos da puta que falam como quem se peida, que gritam como quem caga, mandam nesta merda toda! E a liberdade e o genocídio são irmãos gêmeos que vestem de igual e que lambem o mesmo chupa-chupa, que é uma terra miserável a nadar em ouro negro. E a gente olha para eles e diz: aquele animal não pode ser o presidente. Mas é. O filho da puta é. Aquele animal não pode ser o nosso ministro. Mas é. O filho da puta é. E havia-los todos a rir que quase lhes saem os dentes fora quando o espetáculo acaba. A gozar com o povinho que anda com eles às costas e cada vez nos dói mais. Mas às vezes parece que não. Quando dizemos que nos dói muito, os que ainda carregam mais que nós dizem que nem é tanto assim, que agora andamos menos corcundas, mas só me sinto sempre de gratas. E os meus irmãos dizem ser psicológico, que antigamente aqui era, que isto agora não é nada. Tanto se causaram mesmo filhos da puta, agora disfarçam bem. E é tudo tão claro. Estamos todos tão bem informados que já não há lugar para um bufo como eu. Um bufo que denuncia os amigos que não prestam, um bufo que aponta o dedo a quem se deixa matar, um bufo que puxa a língua a quem acha que é melhor estar calado. E eu quero sê-lo para que esses filhos da puta não levem sempre a melhor. Assim vão levar quase sempre a melhor! E vão beijar menos órfãos e violar menos viúvas e na tristeza deles encontro a minha razão de viver. É no espaço que vai da relativa felicidade até à felicidade absoluta de um filho da puta que eu me encontro. E vou ficar lá para sempre. A fazer barulho. Como o sino que lembra ao operário que a hora do almoço chegou. E que ele pode comer. Mesmo que não tenha fome. Mesmo que não saiba mastigar. Mesmo que a marmita que trouxe de casa há séculos lhe pareça uma miragem. Mesmo que já não se recorda de quem é, de onde vem e quando sofreram seus pais, na tortura, na prisão, na pobreza. Mesmo que já não tenha ideia dos tempos que já passaram, das pessoas que já não estão e das almas sem corpo que nos pedem todos os dias baixinho para resistir. Resistir. Mesmo sem forças. Sem futuro. E sem lembrar o passado. Durante 3 minutos, cidadãos de vários países e diferentes idades deitaram-se no chão como se tivessem sido atingidos por um bombardeamento. A ação pretendeu chamar a atenção de quem passa. Nunca sabemos quando é que a NATO descobre ali um inimigo altamente perigoso e que nos atinge como, e que nos chama depois, aquele nome muito engraçado, dano colateral. Qualquer um de nós pode ter dano colateral. E portanto, eu como potencial dano, fiz o que toda a gente fez, simular aqui um ataque da NATO. Nós estamos claramente vindo aqui ao Portugal para tentar perturbar o sommet da OTAN, para claramente denunciar o militarismo da OTAN, então, a futura guerra, as guerras presentes e as guerras a venir que a OTAN está a preparar. Rodeados por um batalhão de jornalistas e por um forte dispositivo policial, os ativistas procuraram atrair simpatizantes para a causa anti-guerra e anti-NATO. Conseguimos deixar-lhe pelo menos a ideia e a pulguinha atrás da orelha para que essa pessoa pare, olhe e pense porque é que esta gente está aqui toda deitada durante 3 minutos, o que é que eles estão a fazer? E a realidade é que as pessoas param e as pessoas depois vêm ter connosco e nos vêm perguntar porque é que fizemos isto. E nós conseguimos então aí explicar-lhes quais são os nossos objetivos e qual é o nosso pretexto e o que é que nós estamos aqui durante estes dias a fazer todas estas ações. Atrás. Cerca de 2 horas e meia antes, ativistas da mesma causa ensaiaram para as ações de desobediência civil que prometem fazer durante a cimeira da NATO. Somos contra a violência que o Estado pratica, através das inúmeras guerras, através de casos de violência policial que possam surgir. Não vamos nós próprios depois também criar violência, não fazia qualquer sentido, seria uma incoerência. Em Lisboa faltam, dizem estes ativistas, dezenas de pacifistas impedidos de entrar no país. Um deles, um ativista alemão, organizador da contra-cimeira, foi considerado pessoa perigosa para a segurança nacional. This is a political decision not to allow people to come inside to make a peaceful counter-summit and demonstration. Garantem que irão continuar a expressar-se contra a NATO de forma não violenta. Fly over Palestine, 'cause that's a matter. tonight. These are illegal attacks, so bring the soldiers back. These are illegal attacks, it's contracts for contact. I'm saying concrete facts, so bring the soldiers back. What mean you that you beat my people? What mean you that you beat my people? And grind the faces of the poor. So tell me just how poor were the Taliban? Sat burning incense in Texas, roaming round in a leg. Sitting on 6 billion oil drums, down with the Dow Jones, up on the Nasdaq, pushed into the war zones. It's a commercial crusade, cause all the army get paid, and only so many soldiers come home. It's a commando crusade, a military charade, and only so many soldiers come home. Soldiers, come home. Soldiers, come home. Through all the blood and sweat, nobody can forget. It ain't the size of the dog in the fight, it's the size of the fight. In the dark, on the day, or the night, there's no time to reflect. Enquanto o Parque das Nações reúne os mais importantes líderes mundiais para discutir o futuro e a estratégia da NATO, o Liceu de Camões, no coração de Lisboa, acolhe uma centena de pacifistas. Dizem-se anti-NATO. E o principal mote é terminar com a guerra no mundo. We think the war should end immediately, and the withdrawal of the troops should start now, and the politicians should not play with the games, spreading only numbers, but really start with a plan of withdrawing the troops, because every day longer the troops are staying in Afghanistan, the war will continue. O Afeganistão é um dos temas centrais das duas cimeiras que decorrem lado a lado na capital portuguesa. Longe das lutas, dos confrontos e sem sequer policiamento à porta do Liceu de Camões, os membros da cimeira anti-NATO não pouparam críticas às medidas de segurança e controlo das fronteiras portuguesas. We cannot understand that it's not allowed for the peace activists to come into the country. Why we need this border control? All these friends and colleagues of us are really well-known non-violent peace activists in their country. This time you stop 30, next time you stop 300. And what will be the result? The result will be that you underline and destroy democracy. A proteção da democracia é mais um conceito bem comum entre os membros da Cimeira da NATO e os participantes da Cimeira anti-NATO. Mas as estratégias para alcançar o mesmo fim divergem completamente. O Ziel unserer Organisation ist langfristig die Überwindung der NATO. Mit den ersten Schritten der weiteren Delegitimierung der NATO in der Öffentlichkeit. Deutlich zu machen, dass NATO und Frieden, was für viele Menschen aus der Tradition des Ost-West-Konfliktes noch ein Synonym ist, nicht zusammengehört. Dazu gehört deutlich zu machen, dass NATO Krieg führt, jetzt unter anderem in Afghanistan, dass es völkerrechtswidrige Kriege geführt hat, unter anderem gegen Jugoslawien, und dass NATO als zweiten wesentlichen Punkt an den Atomwaffen festhält, sie selbst jetzt, nach Obama-Reden, weiter modernisieren will und neue entwickeln will. O dinheiro gasto na guerra pedem que seja investido em ações de paz e desenvolvimento social. Check this band, check the night, check the land. Serious, serious, serious, serious, serious. Thank you. ações que podem quebrar a lei. Quando falamos de desobediência civil, falamos de bloqueio de estradas, de pessoas penduradas em árvores, de uma quantidade de possibilidades em que se ultrapassa aquilo que normalmente o Estado de Direito permite como forma de protesto, mas que, no ponto de vista de quem as faz, são uma pequena ilegalidade para a ilegalidade enorme que é, por exemplo, em 9 anos ter-se matado 70 mil pessoas no Afeganistão. Hello, this is Bushwick. Motherfucking Bill. Yes, sir. I'm calling to inform you that you've been drafted into the United States military. United States wants me for what? Excuse me, sir. Bushwick. Yeah. Hey, what's up? You need to contact your nearest recruiting office immediately, please. I see you're not hip to what's happening. I don't give a fuck about you and all that bullshit you're stressing. Fuck a war. To explain, let me kick it to you a little something like this. Motherfucker war, that's how I feel. Send a nigga to Dennis to get killed. Cause two suckers can't agree on something. 1,000 motherfuckers died for nothing. You can't pay me to join an army camp or any other motherfucking military branch of this United goddamn States of that bitch America. Be a soldier, what for? They put niggas on the front line. But when it comes to getting ahead, they put us way behind. Y'all lucky I ain't the president. cruzamento entre a Avenida Infante Henrique e a Avenida de Pádua, foi aqui que decorreu a ação de protesto, que juntou algumas dezenas de manifestantes antinatos. Ainda é possível ouvir ali, mais, numa zona mais distante, nós não conseguimos chegar lá, alguns manifestantes antinatos. Estão ligados pelo menos a duas associações, a Pagan e a Clowns, são manifestantes contra a organização que vem um pouco de toda a Europa. E não só que fizeram aqui esta ação de protesto, como disseste, há pelo menos a indicação de que 40 terão sido detidos. Há ainda pelo menos um grupo de 7 ou 8 que se encontram aqui no chão, algemados, rodeados por um forte contingente policial. Há minutos, há cerca de 5 minutos, chegaram pelo menos aqui duas carrinhas com vários agentes da PSP. Há aqui um forte aparato em termos de policial, são mais polícias neste momento propriamente manifestantes. Dar a indicação também de que quando chegámos aqui houve mesmo alguns que estavam acorrentados no chão, tiveram por isso os agentes recorreram a uma rebarbadora para os separar, eram indivíduos de enorme porte físico que fizeram literalmente corpo morto para dificultar ainda mais o trabalho das forças policiais. Tiveram aqui também bombeiros para limpar o pavimento, já que durante esta ação os manifestantes, para simbolizar aquilo que consideram o sangue derramado nas ações da NATO, lançaram tinta e vários líquidos vermelhos pelo chão, que vieram depois de ser limpos pelos bombeiros. A situação agora é bastante mais calma. Quando nós aqui chegámos, foi-nos dada a indicação para termos algum cuidado, porque a situação aqui era algo complicada, relativamente perigosa mesmo. O trânsito na Avenida Infante Dom Henrique, pelo menos na zona dos túneis, para quem conhece esta zona, já foi reaberto. Está ainda encerrada a ligação por cima dos túneis, que faz a ligação então entre a Avenida Infante Henrique e a Avenida de Pádua, este cruzamento onde neste momento. Está agora a passar aqui mais uma carrinha da polícia, da Unidade Especial de Polícia, o Corpo de Intervenção, com mais agentes. A situação está controlada, nada como aquilo que se passou aqui há alguns minutos. Dar então a indicação que ainda estão ali alguns manifestantes, pelo menos a uns 20, 30 metros da zona onde nos encontramos. Não nos é possível chegar lá. Há pouco tentámos falar com esses manifestantes, a polícia não nos deixou chegar junto a eles. Vimos muitos, obviamente muitos daqueles que foram detidos a serem colocados nas carrinhas, a serem levados naturalmente. Estão aqui uns 7 ou 8 acorrentados, algemados, enquanto numa zona mais distante estão ainda alguns com as vozes de protesto habituais, sendo que estas serão umas imagens que nós, durante a emissão do Cinco Notícias, naturalmente iremos ver. Would you intervene? Music is a weapon. Sounds like a threat. Let the bass counteract this. No! Turn them back! Control, too much government control. Earthquake smoke burning up, space drop new, collect it up, get up, get back. I'll fuck you up, put up, new resistance, stir it up. Pack, pack attacks, plane hijacks, never on earth, the big payback. What you gotta do when we come for you? Cops corrupt, government's bankrupt. The army knows it, the activist knows it, the politician knows it, and you know it! Dance before darkness comes. Did it ever occur to you to bless you as you were told? Activate. Activate. Activate. Activate. Activate. Activate. Hey! Activate! Hey! I would bet you that 75% of that lot still do the hokey cokey. So more music now. What does one say about the fall as in barbed wire? Let me put it this way for myself. If there was a holy grail, Mr. Smith would be the only one allowed to pick it up. This is a big new prince from the new album, I Am Curious Orange, The Fall. Thank you. Thank you very much. The Fall. Vou ler, portanto, o comunicado que me foi entregue pelos vários ativistas de vários países europeus que fizeram esta ação de desobediência civil não violenta. Estamos aqui para dizer não à NATO, não estamos aqui para atrapalhar a vida dos lisboetas, mas para com eles exigir o fim da NATO, da sua violência contra a vida humana e da sua estratégia de guerra. Decidimos-nos pela desobediência civil porque acreditamos que dessa forma o nosso não terá um efeito mais claro e abrangente. A desobediência civil é um direito e uma forma de expressar uma opinião comum. É uma forma de pôr em prática a liberdade de exercício da cidadania quando ela não está garantida pelo Estado ou quando este viola direitos e princípios fundamentais. Atravessamos uma crise das possibilidades públicas de realização da sociedade e da democracia, onde o ser humano perde a olhos vistos a possibilidade de participar na construção do espaço público com os outros homens e mulheres. Esta incapacidade, que galopantemente atinge a sua plenitude, é justamente a impossibilidade da liberdade. Decidimos pelo direito à desobediência civil numa ação não violenta e simbólica de contestação à cimeira da NATO e não somente por uma manifestação, porque consideramos que não faz sentido apelar a uma autoridade ou poder que destrói a vida humana, espezinha a sua dignidade e que sucessivamente viola a Declaração dos Direitos do Homem. Cito, todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Direito de resistência, artigo 21 dos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Não vamos usar da força, mas resistiremos a qualquer ordem que ofenda os direitos, liberdades e garantias, que ofenda os nossos direitos e os direitos universais à vida humana, de Lisboa a Cabo, de Bagdad a Belgrado. Em última instância, não há cidadania sem a possibilidade do direito à desobediência civil. Somos uma associação voluntária de diferentes grupos que, através da ação não violenta, agem em protesto contra a NATO e o seu novo conceito estratégico. Desta forma, queremos contribuir para uma opinião pública mais informada, consciente e crítica do atual estado de destruição dos valores humanos e de demolição dos direitos de cidadania. Apelamos, por isso, a quem de direito, cito, à vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 1 da Constituição da República Portuguesa. Enquanto nós exercemos um direito para apelar ao sentido público da justiça por parte dos cidadãos, a NATO e os políticos e militares que a constituem e apoiam violam princípios e direitos fundamentais, como a vida humana, em nome de um sentido privado de justiça. Tão privado que só uma elite pode definir, decidir e dela usufruir. Eu gostaria também de aproveitar para explicar que este conjunto de uma ação não violenta não estiveram aqui para desobedecer unicamente por desobedecer ou frustrar a lei unicamente por frustrar a lei. Estiveram aqui para afirmar a vida e para denunciar os crimes sucessivos cometidos pela NATO e pelos políticos e os governantes que apoiam e constituem a NATO. Sobre a NATO especificamente e sobre o seu novo conceito estratégico, aquilo que a NATO se pretende tornar com o seu novo conceito estratégico é tornar-se numa espécie de torre de controlo mundial da guerra permanente. E este é o estado de guerra permanente para o qual a NATO contribui decisivamente. Sobre a forma como a NATO e o seu novo conceito estratégico estão pensados, é preciso pôr a nu as razões que estão por trás disso. Obviamente é fortalecer uma indústria do armamento, fortalecer o capitalismo selvagem e, passando por cima da vida humana, continuar uma política do terror, do ódio e da morte. Também é importante falar sobre a própria democraticidade, sobre a própria democraticidade da NATO e sobre se ela fomenta ou não a democracia. E sobre isso, entre o passado e o presente, podemos perguntar aos jornalistas portugueses se, por acaso, a NATO, se fosse de facto democrática na sua gênese, poderia ter como fundador, em 1949, Portugal. É preciso recordar e não cair dentro do buraco de memória crítica dos mídias de informação de massa, que quem estava no poder em 1949 neste país era Salazar, Oliveira Salazar, o ditador da ditadura mais longa da Europa. Portanto, sobre a gênese democrática da NATO estamos conversados. Sobre o presente, sobre a democraticidade e sobre a legitimidade da NATO, aquilo que temos de perguntar é se a guerra e a invasão do Iraque, ou se a permanência da NATO e a guerra no Afeganistão são justas, então o que é que o cidadão vai precisar ainda de ver para poder considerar injusta uma guerra? É inacreditável, de facto, a violação sucessiva dos direitos humanos, uma política do terror e do ódio que sucessivamente é implementada pela NATO e pelos Estados Unidos. E também por isso é óbvio que os ativistas que estiveram aqui reunidos neste ato de desobediência civil pacífica e não violenta não estiveram aqui para apelar ao bom senso dos senhores da guerra. Obviamente que o objetivo desta ação não violenta era essencialmente apelar aos cidadãos, apelar ao sentido de justiça dos cidadãos, apelar ao sentido de justiça da opinião pública. Sobre ainda a própria questão do porquê e da razão de aparecer este ato de desobediência civil não violenta nesta ocasião e neste contexto, tudo isto tem a ver também com o estado de ruína a que chegou esta falsa democracia. É preciso pôr em evidência que hoje em dia a democracia não é mais do que a articulação entre o estado de guerra de um lado e o fascismo financeiro do outro. E de facto isso representa também uma deterioração de todos os direitos da cidadania, do direito à liberdade, do direito a exprimir livremente a sua opinião e principalmente da liberdade de construir autonomamente, criticamente, uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa. I'm very disappointed in you, and I don't handle disappointment well. I'd like to say I couldn't forgive you, but I can never forgive, just forget. Now it will take me 10 long years to forget. That's 12 months of the year, 4 weeks of the month, and 7 days a week. Well, that's a very tall order, I got to say. I don't have that much time to forget. That's a whole lot of hard and lonely time when we could be together. Husband, with this knife I do you adore. I take you out of this world, baby, with a love feeling. And with this feeling, I do bestow upon you all my worldly gifts. Honey, wasn't it beautiful, the lovely time we spent together? It was serene. I will never forget you. I will never forget you. Long. Future, the rest. my place, to a place of fear, where I can love you and we can be alone together. God, I'm so grateful to be real with you, babe. Lies are for a longer life, and I have got so much to see. Shut up! Shut up! Don't cry, baby. I'm feeling better all the time. Remember that drive we talked about, the wild thing for 24 hours 7, while the dog and the coyote laughed and the sun went up and down and your rod went in and out and the buzzards and the vultures hollered. Do you take this man? Do you take this man? Thy wedding husband, to live together at the God's ordinance, in the holy state of matrimony, to love on and obey, forsaking all others, keep on down to him, so long as you both shall live. I take you as my wedding husband, to heaven, to home from this day forward. For better or worse, to cherish and obey. For richer or poorer, in sickness and health, to death do us part, according to God's holy ordinance. And therefore I pledge thee my trust. Hypocrisy!

terá faltado referência ao vergonhoso trabalho conjunto entre a CGTP e a PSP, que permitiu que centenas de pessoas fossem impedidas de se manifestarem livremente, mas foi uma situação que pessoalmente não vivi. Que me traz reações extremas e que merece reflexão, discussão e denúncia, mas que só conheço por terceiros. Despeço-me, desta vez não com uma música, mas com um comunicado do Anonymous dirigido à NATO. Beijocas. Greetings, members of NATO. We are Anonymous. In a recent publication, you have singled out Anonymous as a threat to government and to people. You have also alleged that secrecy is a necessary evil and that transparency is and always the right way forward. Anonymous would like to remind you that the government and the people are, contrary to the supposed foundations of democracy, distinct entities with often conflicting goals and desires. It is Anonymous' position that when there is a conflict of interest between the government and the people, it is the people's will which must take priority. The only threat transparency poses to government is to threaten government's ability to act in a manner which the people would disagree with, without having to face democratic consequences and accountability for such behavior. Your own report cites the perfect example of this, the Anonymous attack on HVGRE. Whether HVGRE were acting in the cause of security or military gain is irrelevant, their actions were illegal and morally reprehensible. Anonymous does not accept that the government and/or the military has the right to be above the law and to use the phony cliché of national security to justify illegal and deceptive activities. If the government must break the rules, they must also be willing to accept the democratic consequences of this at the ballot box. We do not accept the current status quo whereby a government can't tell one story to the people and another in private. Dishonesty and secrecy totally undermine the concept of self-rule. How can the people judge for whom to vote unless they are fully aware of what policies said politicians are actually pursuing? When a government is elected, it is said to represent the nation it governs. This essentially means that the actions of a government are not the actions of the people in government, but are actions taken on behalf of every citizen in that country. It is unacceptable to have a situation in which the people are, in many cases, totally and utterly unaware of what is being said and done on their behalf, behind closed doors. Anonymous and WikiLeaks are distinct entities. The actions of Anonymous were not aided or even requested by WikiLeaks. However, Anonymous and WikiLeaks do share one common attribute: they are no threat to any organization, unless that organization is doing something wrong and attempting to get away with it. We do not wish to threaten anybody's way of life. We do not wish to dictate anything to anybody. We do not wish to terrorize any nation. We merely wish to remove power from vested interests and return it to the people, who, in a democracy, it should never have been taken from in the first place. The government makes the law. This does not give them the right to break it. If the government was doing nothing underhand or illegal, there would be nothing embarrassing about WikiLeaks revelations, nor would there have been any scandal emanating from HVGRE. The resulting scandals were not the result of Anonymous or WikiLeaks revelations. They were the result of the content of those revelations. And responsibility for that content can be laid solely at the doorstep of policymakers who, like any corrupt entity, naively believed that they were above the law and that they would not be caught. A lot of government and corporate comment has been dedicated to how we can avoid a similar leak in the future. Such advice ranges from better security, to lower levels of clearance, from harsher penalties for whistleblowers, to censorship of the press. Our message is simple: do not lie to the people and you won't have to worry about your lies being exposed. Do not make corrupt deals and you won't have to worry about your corruption being laid bare. Do not break the rules and you won't have to worry about getting in trouble for it. Do not attempt to repair your two faces by concealing one of them. Instead, try having only one face, an honest, open and democratic one. You know you do not fear us because we are a threat to society. You fear us because we are a threat to the established hierarchy. Anonymous has proven over the last several years that a hierarchy is not necessary in order to achieve great progress. Perhaps what you truly fear in us is the realization of your own irrelevance in an age which has outgrown its reliance on you. Your true terror is not in a collective of activists, but in the fact that you and everything you stand for have, by the changing tides and the advancement of technology, are now surplus to requirements. Finally, do not make the mistake of challenging Anonymous. Do not make the mistake of believing you can behead a headless snake. If you slice off one head of Hydra, 10 more heads will grow in its place. If you cut down one Anon, 10 more will join us purely out of anger at your trampling of dissent. Your only chance of defeating the movement which binds all of us is to accept it. This is no longer your world. It is our world, the people's world. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.